Caminho, penso que estou sozinho. E no deserto o rio já se fez uma ilusão. Eu passo pelo vale e não vejo espírito de vida. Estou à beira do caminho. Quem me dá a vista? A tempestade se levanta e não há quem acalme. É como no dilúvio, as portas fecham e não há escape. O que fazer? O que fazer? De onde virá? O que acontecerá? Quem vai nos socorrer? Se levanta e não há quem acalme. É como no dilúvio, as portas fecham e não há escape. O que fazer?